liguei pra falar das favelas que eu não falei. Hoje provo e comprovo que não esqueci de vocês. Voltei pra falar das favelas que eu não falei. Falei. Hoje provo e comprovo que não esqueci de vocês. Certo. Novo do juramento, Jorge Turco, Babilônia, Deus. Cabrito, Fubá, Morragudo e Cidade de Deus. Lagartixa, Coroa, Formiga e Laborio. Favela do Acari, Timóteo da Costa e o Morro do Amor. A querida Cruzada São Sebastião, antiga Praia do Pinto, que deu a Tilly um grande campeão, diz de novo pra mim. Daí eu voltei. Voltei pra falar das favelas que eu não falei. Falei. Hoje provo e comprovo que não esqueci de vocês. Morro do Cajueiro, Boca do Mato e Cerro Coral. Nova Holanda, Engenho da Rainha, o famoso Curral. Favela da Guarda, Manguinhos, Varginha e o Rato Molhado. Vila Aliança em Bangu, representando o Pasmar. A Cidade Alta, que é pra lá de bom. Parque Proletário da Gávea, o saudoso Parque do Leblon. Diz outra vez assim. A Cidade Alta, que é pra lá de bom. Parque Proletário da Gávea, o saudoso Parque do Leblon. E por isso eu voltei. Voltei pra falar das favelas que eu não falei. Falei. Hoje provo e comprovo. Maravilha, abacaxi, alvoroço e sabão. Na garganta nasceu viradouro, pentacampeão. Brasília, Torre, Urubu e Coreia na famosa Engenhoca. Ordem e progresso em São Paulo e a saudosa Maloca. Sei que sou considerado em qualquer bocada. Peço desculpa a vocês, mas não troco meu Morro do Galo por nada. Diz de novo pra mim. Sei que sou considerado em todas por aí. Peço desculpa a vocês, mas não troco meu Morro do Andaraí. Pode dizer assim. Sei que sou considerado.